quando na, né, com a Odisseia, quando Ulisses sai, né, vai embora em busca do mundo, né, mas deixa seu grande amor Penélope, né, na ilha, né, e toda a sua aventura é em função desse retorno, né, para a terra que ele amava e para a mulher que ele amava, né. Bom, saudade talvez seja quase uma condição humana, né? Dizem que a única, né, língua que tem uma palavra específica para representar tal sentimento é a língua portuguesa. Há outros dizem que é exagero, né, que esse sentimento ele não é um sentimento exclusivo, né, da língua portuguesa, mas está em todas as nações, em todas, né, o tema saudade foi cantado, né, em todas as, né, as línguas e nações, né. Saudade era um sentimento, né, dizem que saudade surge, né, para designar um sentimento, uma melancolia que os negros sentiam, né, ao pensar na sua terra, ao vir, né, para as colônias portuguesas, né, no navio negreiro. Então todos vinham tristes, melancólicos, né, sem saber para onde vai e pensando na brandura que era a sua terra, né. Mas de toda forma, né, aí eu deixo logo, né, para falar da universalidade desse sentimento, né, eu recito logo uma poesia, diz assim: uma saudade guardada na minha vida sempre tive, não sei como é que se vive sem ter saudade de nada, até mesmo um camarada, quando tá de partida, na hora da despedida, deixa uma saudade guardada, não ter saudade de nada é não ter nada na vida. Agora essa poesia de Bill de Crisante. Pronto, vou passar aqui para você, o que é saudade, Tiago Ribeiro, novamente aqui com a gente. Jarbas, meu querido, além do Aurélio, desafio, hein? Bem, saudade, quem pode falar de saudade, né? Saudade, sentimento talvez de perda, de solidão, de falta, né? Tão bem cantada no fado, acho que tão bem trabalhada pelos portugueses, da tradição marítima portuguesa, né? Dos grandes aventureiros que saíam de Portugal e iam, de alguma forma, conquistar a lua daquele tempo, né? As Américas, encontrar esse povo, encontrar os índios, encontrar os negros na África, esse povo que deixava suas mulheres, seus filhos, né? As Odisseias de 1500, na verdade, né? As grandes Odisseias portuguesas de 1500. Foi lá onde acho que encontrou uma palavra para tanto sentimento de falta que o povo sentia dos seus navegantes. Lá conseguiu, numa palavra, delimitar esse sentimento, acho que tomava o povo português, né? De tantas aventuras, de tantas navegações, né? Esse povo emotivo, né? E que encontrou também nos negros, né, o banzo, o grande banzo dos negros, da falta das suas terras, das suas mulheres, da África, dos seus reinos, da sua tradição, né? Acho que o brasileiro é um povo de saudade também. Não sei se tanto... Às vezes a saudade é meio colocada para quem fica, né? E não para quem vai, às vezes, né? Acho que quem vai tem o doce sabor da aventura, né? E quem fica, fica só na lembrança, na espera, né? Na falta. Eu acho que é isso, acho que é um pouco disso. Já que vocês falam tanto de povos, né, falam dos portugueses, com a tristeza do fado, da saudade, e inclusive aí deixando dois pontos, né, um bem claro assim que fica colocado na percepção amorosa, né, e outro na percepção da, do imigrar, né? E que isso é muito significativo nos negros, e é muito significativo no território brasileiro, no sertanejo nordestino, né? Isso é um ponto crucial que marca por demais essa população, né? E uma característica do sertanejo é a saída, né? Na realidade é um povo que se ausenta, é arrancado do seu local, do seu, do seu ambiente, que, onde ele está totalmente encravado, é caracterizado dentro daquele local e se lança para novas aventuras por N fatores. O Bill de Crisanto, ele tem um soneto muito bonito, que ele fala da saudade, que inclusive o título do soneto é Saudade Sertaneja. E o Bill de Crisanto diz, Bill de Crisanto, para quem não conhece, é um poeta do Vale do Pajeú, né? E Bill de Crisanto no soneto fala: a saudade que mais maltrata a gente quando a gente se encontra em terra alheia é ouvir um trovão para o nascente numa tarde de março, às 4:30. A zoada do rio, a orla da corrente, fazer lindos castelos de areia, uma nuvem cobrindo o sol poente, uma serra para cada lua cheia, um vaqueiro aboiando sem maldade, com saudade do gado e com saudade, o gado urrando ao eco do vaqueiro, o cantar estridente da siriema e o cachimbo da velha borborema nas manhãs invernosas de janeiro. Bill de Crisanto, né? Mostra um pedaço do sertanejo quando está afastado do seu lugar, né? Isso é muito bonito. Eu acho que assim, saudade, né? Saudade, ele... saudade só é sentida a quem se aventura viver, né? Porque a saudade é quem se permitiu perder algo, né? Quem se permitiu, né, ir para perder alguém ou sair de um lugar querido. É tanto que tem até um mote popular muito interessante. Ele fala: quem vai leva saudade, quem fica saudade chora. É, né, um mote muito, muito bonito, né, que dá um pouco desse sentimento que é permeado tanto para quem parte quanto para quem fica, né? E aí, nesse sentido, né, nessa coisa que vale a pena ser vivida, mas ao mesmo tempo é uma dor, né, o Louro fez uma cestilha muito legal, né, que era o rei do trocadilho. Ele fez um trocadilhozinho muito legal de saudade, que é assim: saudade, velha saudade, saia de perto de mim, que eu sei que a hora da vela para mim é muito ruim, pois só a vela é quem vela, quem leva a vela no fim. E o poeta Antônio Pereira, né, um poeta que declamou muito sobre saudade, né? Ele disse: quem quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante num lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer, mata a gente. Bonito demais. Mas também tem a perspectiva amorosa da saudade, não é? Que nós não estamos presos, a gente pode voltar a essa lógica. Mas tem a questão amorosa da saudade, não é? Por exemplo, o Ronaldo Cunha Lima, né, fez um soneto interessante, onde ele falava um pouco desse sentimento em relação ao seu amor. E Ronaldo fala: retorno à mesma rua o meu desejo de me encontrar comigo e estar contente. Mas a rua mudou, bem diferente. É a mesma rua que na noite vejo. Já não há mais espera ao meu andejo. Já não há na janela à minha frente as covinhas do rosto, a inocente e eterna musa que em meus versos beijo. Algumas rosas, dálias amarelas, nas janelas abertas, ninguém nelas. A rua está mais triste e eu também. pobres flores no outono das janelas. Nem mesmo as flores continuam belas quando enfeitam janelas sem ninguém. Ronaldo Cunha Lima. E a sua boca eu vou cantar pra saudade descer na minha cabeça e comandar sua festa. Começando esse papo de saudade, né, tem um aspecto, tem dois aspectos que eu queria frisar da saudade, né? Uma das saudades é aquela saudade do tempo que passou, né? Uma saudade que a gente encontra nos idosos, né? Tem uma saudade da juventude, da força, né? Das vivências, das possibilidades que a juventude trazia, né? E aí tem uma poetisa, né, grandiosa poetisa, chamada Severina Branca, né? E ela hoje vive em São José do Egito, né? Ela tem sua idade avançada, né? Mas ela foi uma prostituta, né? E era uma prostituta baladíssima, né? Muito cobiçada pela região, porque ela era muito bonita e usou essa beleza para viver a vida intensamente, né? Com a velhice, né, veio a perda da beleza, com a perda da beleza veio a pobreza, e com a pobreza veio a loucura, e hoje ela é uma mendicante, né, na cidade de São José do Egito. Só que, acima de qualquer coisa, ela era poeta. E aí, pensando nesse tempo, né, ela falou sobre o tempo de juventude e da sua profissão, né, que ela falou um mote muito interessante, que é que o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. Então, quem não teve no silêncio da noite, né, o seu testemunho daquela dor de saudade? E aí, ela falou um dia com esse mote: o pecado para mim é testemunha, pois ladei o meu peito o tempo inteiro. Do primeiro ao último parceiro, dou um nome diferente, faço alcunha. O vermelho é perene em minha unha, meu trabalho é melhor sendo as escuras. Sou alguém que procura umas procuras, que navegam no rio do gemido, que o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. E aí, quando eu escutei esse mote, pela primeira vez, essa poesia, eu estava em São José do Egito. E aí tinha terminado com uma namorada, né, e uma namorada, né, um amor bastante violento, né. E aí peguei esse mote, e aí pensei numa saudade do que ainda não foi, né, que é uma saudade moída danada, porque é uma saudade do que ainda não aconteceu, né. Então eu fiz um, peguei esse mote Severina Branca, né, e coloquei a glosa em cima, né, e disse mais ou menos assim: fantasmas em formas de lembrança se condensam nessas noites de calor, são as sobras daquele nosso amor que antes ontem me fizeram a criança. Hoje não restam mais esperanças, o que restam são só torturas ao lembrar de planejadas aventuras, porque o que me dói é o que jamais será vivido, que o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. Parabéns, Jarbas, muito bom. É, parabéns, Jarbas, ótimo. E assim, só aproveitando a temática do amor, eu relembro o Pinto do Monteiro, né? Quando provocaram um Pinto para falar de saudade, ele disse: essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade, para ser saudade, tem que morrer a esperança. Muito bom, muito bom. E eu vou aproveitar esse momento, acho que para fazer uma honra à saudade dos negros, ao banzo, ao grande banzo dos negros. E uma poesia que pertence ao livro Poesia Negra Brasileira, uma antologia. E a poesia se chama Banzo, de Eduardo de Oliveira. Eu sei que sou um pedaço d'África, pendurado na noite do meu povo. Trago em meu corpo a marca das chibatas, como rubros degraus feitos de carne, pelos quais as carretas do progresso iam buscar as brenhas do futuro. Eu sei que sou um pedaço d'África, pendurado na noite do meu povo. Eu vi nascer mil civilizações erguidas pelos meus potentes braços, mil chicotes abriram na minha alma um deserto de dor e de esperança, anunciando as tragédias de Lumumba. Eu sei que sou um pedaço d'África, pendurado na noite do meu povo. Do fundo das senzalas de outros tempos, se levanta o clamor dos meus avós, que tiveram seus sonhos esmagados sob o peso de cangas e libambos, amando ao longe o sol das liberdades. Eu sei que sou um pedaço d'África, pendurado na noite do meu povo. Eu sinto a mesma angústia, o mesmo banzo, que encheram tristes os mares de outros séculos. Por isso é que ainda escuto o som do jongo que fazia dançar os mil mocambos e que ainda hoje percutem nessas plagas. Eu sei que sou um pedaço d'África, pendurado na noite do meu povo. Balouça sobre mim sinistro pêndulo que marca as incertezas do futuro, enquanto que me atiram nas enxergas aqueles que ainda ontem exploravam o suor, o sangue nosso e a nossa força. Eu sei que sou um pedaço d'África, pendurado na noite do meu povo. Muito bom. Eu acho que nós vamos precisar encomendar um novo programa sobre saudade. E aí a gente vai parcelar. Um a gente fala de saudade amorosa, outro de saudades linkadas a essas percepções das pessoas que são arrancadas de sua terra. Agora vamos passar para vocês um som. Ai que saudade de você, do Vital Farias. Um baião de pé de serra. Ai que saudade de você.